take for granted how our daddy issues took us to LA. If I'm honest, what I miss is I know what to say, and the feeling of your lips, and it haunts me every day. When you tell me what you're thinking, but I already know. Screw this, I don't wanna let it go. Oh yeah. So can we pretend that I'm 22 today, dancing on the tables with you? Oh yeah. Can we pretend that we all end up okay? você conferiu Kygo e Selena Gomez, Irene Me. Ainda Mark Silenton, Mallorca Beach. Hoyer, Dancing Soul. Pink, Can We Pretend. Ed Sheeran, Perfect. The Shake Up Connection, Sugar Honey Baby. Começamos a sequência com Adele, Send My Love. No próximo sábado você confere mais uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Rio Sul Rádio Lounge. Boa noite. E atenção! Atenção! Percebeu como chamamos a sua atenção? Pois então, impulsione os seus negócios na Rio Sul Rádio. É uma rádio com programação segmentada e audiência selecionada. No quadro de anunciantes, alguns permanecem há anos. A frequência dos ouvintes da Rio Sul Rádio é altíssima e os preços são ótimos por causa de uma série de isenções tributárias. E não é bacana ter um anúncio no rádio? Saiba como anunciar na Rio Sul Rádio. Faça um orçamento sem compromisso. Telefone 98148-1193 ou pelo nosso e-mail contato@riosulradio.com. Rio Sul Rádio. 10h38. Você já se imaginou produzindo o seu próprio podcast? Conheça Megafono. Soluções em feed, estatísticas e distribuição do seu canal. Megafono, a plataforma completa de hospedagem e distribuição de podcast. A missão do Megafono é ajudar o seu conteúdo a chegar no seu público-alvo. Para isso, criamos uma plataforma simples e intuitiva. Com poucos cliques, você cria e administra o seu podcast, além de várias outras funcionalidades que podem ajudar você no seu dia a dia. Conheça o Megafono. megafono.com.br. Crie sua conta e o seu podcast poderá estar no ar em apenas 2 minutos. megafono.com.br. até te vi pela televisão. Ah, me lembro de você aqui, de noite acordada pra me ver dormir, segurando minha mão. Pede mais um trago, acende um cigarro, fica um pouco mais. Teu relógio tá louco, espera mais um pouco, agora tanto faz. Me lembro de te ouvir dizer, a vida é muito curta pra se arrepender. Por isso faça o que você quiser. Já que nada muda por aqui, só você que sabe o jeito